Então, tem um videozinho aqui que, na verdade, ilustra mais ou menos isso que eu estou falando, né? Porque quando você acha que você está indo por um caminho e que a coisa é muito óbvia, você tem que começar a ver que existe uma possibilidade no entorno que não é tão óbvia, e essa possibilidade é que faz a coisa ficar boa, né? Fica realmente criativa, né? Isso é só realmente uma ilustração do cara que tinha a coisa óbvia de fazer ali o desenho no papel, e ele acabou fazendo tudo que tinha no entorno e acabou saindo uma coisa mais criativa e melhor do que o óbvio ali do meio, né? Então, é o seguinte, na verdade, eu venho aí de uma cultura do do-it-yourself, né? Que a gente fazer por conta própria, né? Eu acredito que você, sendo um cara autodidata e procurando esse conhecimento aí por conta própria, você vai conseguir chegar mais longe e vai conseguir, pelo menos, atingir alguma coisa maior dentro das suas expectativas, né? Então, quando eu era adolescente, o que que acontece? Naquela época, os videogames, agora falando de videogame, né, que o nosso projeto é relativo a isso, naquela época era uma coisa meio discriminada, né? Não era exatamente uma coisa séria, um trabalho sério. Por quê? Porque era coisa de criança, sempre tinha um tom meio pejorativo quando se tratava desse assunto. Mas aí, com o passar do tempo, a coisa foi ficando mais séria, mais profissional, né? E aí eu pensei, tive essa ideia, eu pensei que podia fazer alguma coisa nessa área aí, não é? Apesar de hoje em dia ter grandes estúdios de games, e a coisa ser bem monopolizada, de alguns anos para cá, né, surgiu aí esse cenário indie, né, desses jogos independentes, e que o pessoal tem conseguido alçar esses voos aí, né, sem depender de grandes financiamentos, grandes estúdios. Tem, por exemplo, jogos que já se tornaram clássicos, né? Um jogo aí conhecido, vocês podem até procurar saber, é o Fez, Fez, do Phil Fish, E ele fez esse jogo aí, ele e o companheiro dele fizeram, o cara fez a parte gráfica e ele fez o jogo, a jogabilidade, o puzzle todo. E os dois fizeram aí, quase enlouqueceram de fato, mas eles ficaram uns 3 anos fazendo e a coisa saiu maneira pra caramba e se tornou aí um ícone desse dos jogos independentes, né? É claro, estando aqui no Brasil, com essa dificuldade toda que a gente tem e com a maré que não está para peixe, né? Pensei assim, não adianta eu tentar inventar a roda, né? Então vamos fazer uma coisa que já é uma tendência mundial, né? E que o pessoal goste, né? Então surgiu essa ideia, vamos fazer um mini console de videogame, né? Porque a gente joga muito em computador, joga e às vezes liga na televisão para ficar uma coisa maior, mas falei, vou fazer esse console de videogame, vou para eu mesmo me divertir, só que aí o pessoal viu, gostou e a coisa foi ficando maior, né? Parece que isso aí tem um potencial de ser um produto bom, que o pessoal vai de fato gostar. E aí eu procurou fazer de uma maneira bem perfeccionista, de uma maneira bem assim. Que não seja simplesmente uma maneira, um produto funcional, mas que agradasse também visualmente, porque toda essa a cultura dos games é ligada a isso, né? Então, ao longo desse trajeto aí, claro, surgem aquelas dificuldades todas, né? Dificuldade. A pessoa chega para você, não vai dar certo, tal. As dificuldades burocráticas que tem, todas elas, né, que vocês podem imaginar, né? A dificuldade da logística, porque quando você começa um projeto, você fica todo feliz, caramba, vou fazer, é só fazer um negócio, vai ficar muito maneiro, eu vou vender para todo mundo e vai ser ótimo, não vai ter problema nenhum. Aí você faz, ih, precisa de um parafusinho aqui. Ah, tá bom, é só botar o parafusinho. E precisa de não sei o quê. Quando você vê, a coisa ficou grande. E você já está falando até com um cara da gráfica, já está até chateado com ele. Pô, aquele selinho que eu boto debaixo ali no parafuso está faltando. Então você não pode entregar o negócio porque não tem o selinho. Então, quer dizer, você fazendo por conta própria, né, você vai assumir todas essas responsabilidades e você vai ter uma dimensão dos problemas todos que você vai encontrar, né? O que acaba acontecendo na empresa, como eu falei antes, é que como você cuida de um setor só, você acaba tendo essa visão limitada e dentro dessa caixa aí, você não consegue ampliar o seu horizonte, né? Você sozinho, ou seja, fora dessa coisa formal, você tem que se virar e tem que dar o seu jeito para poder a coisa funcionar, né? E aí, essa foi a ideia principal, né? E que de fato eu consegui realizar aí. Na verdade, eu queria até ouvir aí de vocês, porque eu não sou um famoso orador, né? Como vocês já repararam. E eu acho que eu reajo melhor, talvez, com o pessoal falando, interagindo, porque aí às vezes me dá uma ideia do que falar, né? Porque falar assim, em linha reta, fica meio monótono e sei lá, né? Ah, sim, sim. Ah, tá bom, sim, tá. É, a parte técnica, né? Então, tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. Então, na verdade, é um hardware muito pequenininho, né? O projeto, ele é um hardware muito pequenininho, né? É um Odroid, não sei se vocês conhecem, né? Que é um computadorzinho pequenininho, que é essa tendência da computação mundial de reduzir. De fazer, na verdade, uma plataforma como se fosse um desktop, um computador profissional, mas de maneira reduzida. Então, o que aconteceu? Eu peguei esse computadorzinho, né? Tinha softwares, bibliotecas de softwares disponíveis que conversavam com esse hardware, né? Com esse computador, e fui desenvolvendo esse sistema, que, na verdade, é um sistema, né? Basicamente, um sistema gráfico, né? E que você tem toda a parte visual, que ele favorece a parte visual da coisa, e fiz a compilação, ou seja, a maneira que o sistema funciona foi compilado especialmente para esse hardware. Ou seja, é uma coisa tipo o software da Apple, né? Que ele é integrado, o software integrado com o hardware. Então você tem a impressão que as duas coisas são uma coisa só, de tão macio que roda, né? Às vezes vocês podem ver no telefone de vocês, roda um Android, e o Android, às vezes, você vai passar ele para o lado, ele agarra um pouco. Então isso é porque exatamente ele não foi compilado para aquela plataforma de hardware específica, né? Entre o software que você está vendo, aquele gráfico, e o computador em si, que é o celular, tem várias camadas, e aí acaba pesando e acaba acontecendo isso. Então a ideia foi fazer esse console pequenininho procurando esse perfeccionismo, né? Integrando o hardware com o software, não é? Integrando essas sete plataformas, que eu achei que eram as plataformas retrô mais antigas, mais famosas, né? Que era o Atari, o Nintendo, o Super Nintendo, Mega Drive, Master System, Nintendo 64, Neo Geo, que foi famoso na época nas máquinas de fliperama, né? Isso tudo integrado num aparelhinho pequenininho, né? E que fosse fácil de usar, né? Que não precisasse de nenhum conhecimento. Porque a pessoa fala disso: ah, não, mas isso eu jogo no meu celular. Não, realmente, você também pode assistir televisão no seu celular e assistir filme, mas você tem uma televisão para isso, né? Na verdade, a experiência que eu quis criar uma experiência de console mesmo, para a pessoa se sentir jogando na televisão, jogando com os amigos, né? Porque hoje em dia se joga muito em rede, mas às vezes você não chama o pessoal para jogar na sua casa e tudo. E essa experiência de console foi para isso, para todo mundo poder jogar junto, para poder interagir melhor, né? Uma coisa mais orgânica, né? Vamos dizer assim, né? Para usar esse termo. Alguém tem alguma pergunta sobre o produto ou está louco para ver? Boa noite. Você já pensou na possibilidade, tipo assim, de existir uma versão nova desse produto para que as pessoas possam jogar online também os jogos? Sim. A ideia da segunda versão é fazer isso, transformar esses jogos que não eram online, né? Na época não tinha nem internet, em jogos online, em que as pessoas possam jogar como se estivessem umas próximas das outras. Sim, essa ideia sim, com certeza. Então, aqui, o que eu pensei? Para a pessoa não precisar ter essa problemática de controle, é pegar um controle famoso aí, que todo mundo tem acesso, pelo menos, que é o controle de PS3, e fazer a compilação da biblioteca de controle desse controle de PS3 ali na plataforma. Ou seja, de maneira que você consiga usar como se tivesse mesmo um PS3, sem fio, né? Porque uma plataforma retrô não era de se esperar que fosse sem fio. Mas a ideia foi fazer sem fio para poder dar essa mobilidade, né? Então aqui vocês reparam que tem essas sete plataformas, né? Tem o Atari, que era um clássico na época, os jogos de fliperama, o Master System, Mega Drive, Super Nintendo, e o Nintendo 64, e o Neo Geo, que era um videogame caríssimo na época, né? E todo mundo queria ter, mas ninguém podia, exatamente pelo valor. Então, você vê, essa interface aqui foi criada de maneira que fique fácil de entender e que fique lúdica, né? Como esse tipo de jogos antigos são bem lúdicos, né? bem tranquilos de jogar, né? Então, foi criado esse menu, né? Onde você tem aí todos os ajustes do console, inclusive mudando o tema, né? Visual, aqui tem um tema pixelado e tal. Aqui tem um breve histórico do console, bem breve mesmo. E aqui tem a caixa dos cartuchos dos jogos da época, né? E a ideia foi exatamente que você não tivesse a impressão de que você está num sistema, que você tivesse a impressão que você está exatamente no console de videogame, que é o que ele é, um produto fechado, não é? Onde você naturalmente não tem acesso ao sistema, igual o PlayStation, o Xbox são, né? Então aqui você tem a facilidade de busca dos jogos por... Aqui tem o clássico da época, não? E a ideia foi que... A ideia foi fazer esses jogos antigos. O grande desafio foi fazer ele ficar na tela toda, em full HD, né, no aspecto 16:9, que é o aspecto do Full HD, mas sem distorcer, né, porque todos esses jogos, sem exceção, posso dizer, eram o aspecto 4:3, ou seja, aquele aspecto quadrado, né, onde nessa televisão moderna você veria duas barras aqui pretas, né, para ele continuar dentro do mesmo aspecto. Só que aqui esse foi o desafio, na verdade, fazer um upscale. O upscale é você aumentar a resolução, né, sem que distorcesse os pixels. Ou seja, seria natural você imaginar que num jogo de aspecto 4:3 quadrado, quando você esticasse ele ficasse todo distorcido. Mas eu consegui fazer isso fazendo um upscale dos pixels, na verdade, não só da imagem toda. Entendeu? Não só da imagem como figura, vamos dizer assim, e sim dos pixels. Então você consegue ter esse aspecto 16:9. Isso realmente você não consegue em nenhum outro tipo de plataforma, em nenhum emulador que vocês vão jogar. Geralmente, e certamente, é 4:3. E se você botar 16:9, vai ficar distorcido. E a experiência aqui é exatamente a experiência que você tem no console. Ou seja, não tem nenhum lag. Ou seja, você não joga e não agarra. Nada disso acontece. Então, então, como vocês viram, é realmente. Então fica legal, né? E aí você, a ideia foi colocar, vocês vão observar aqui, um minutinho só, de cada plataforma aqui. Do Atari tem 122 jogos. Então, no total, são 2.625 jogos, mas com toda a qualidade. Testados um a um, de fato, não? Aqui no Super Nintendo tem os clássicos. Boa noite. Eu gostaria de saber como está a repercussão dessa ideia de resgatar esses jogos ícones de uma geração e de uma cultura popular, e como você está lidando com esse sucesso. Olha, a repercussão tem sido aí através das redes sociais, tem sido boa pra caramba, né? E tem atingido aí, olha, fortemente a região sudeste e sul do país. E o pessoal tem gostado pra caramba. Então você vê, a gente na rede social não faz nenhum impulsionamento, ou seja, tá tudo basicamente orgânico e o pessoal não para de interagir, não é? Porque eu acho que é um tema, para quem não viveu, é um tema muito interessante, e para quem viveu, o cara lembra com carinho, né, dessa época aí. Então eu acho que é por isso, na verdade, o mérito é mais dos jogos e da lembrança que o cara tem afetiva, né? E eu procurei fazer isso aí de maneira que ficasse também de maneira fácil e, vamos dizer, até afetiva, né, para o cara achar aí, olhar a caixinha do jogo e tudo mais, né? Ah, oi. Beleza. Você está comercializando esse produto. Uhum. Mas você já se preocupou com direito autoral? Sim. Se você ver aqui, deixa eu até te mostrar aqui, que isso é uma pergunta aqui bastante corriqueira. Gente, é só para dar uma explicação técnica, por que o game não está ligado no projetor principal do auditório? É que ele é HDMI, e esse projetor não tem entrada HDMI. Então, a gente, para não trazer um monitor de televisão, a gente improvisou num projetorzinho pequeno ali, só para dar uma... Aqui não dá para ler, né? Que está um pouco distorcido. Mas aqui eu faço toda a explicação dessa parte de licenciamento, né? Que é essa parte aí que pode preocupar a pessoa né, no caso de criação de um produto dessa natureza, né? Então, é explicado ali que é tudo feito via site público de internet. Se você ler depois, você vai ver. Site público de internet, ou seja, tudo que já é disponibilizado, né? Na verdade, o que eu fiz? Na verdade, criei esse sistema, coloquei tudo de forma redonda e fiz essa triagem aí de acordo com a qualidade e com a performance dos jogos, né? E criei essa certificação aí dos jogos. Então, por isso que, às vezes, aí, como no mundo, quando o cara inventa a lâmpada, muitas pessoas estão tendo a ideia da lâmpada ao redor do mundo no mesmo tempo. Ou seja, tem um monte de gente aí ao redor do mundo criando essas plataformas e alternativas de jogos, etc. Inclusive, tem plataformas que o cara bota trocentos mil jogos, né? E não é o caso. Aqui você vê que tem um número reduzido, 2.600 jogos, mas são jogos que têm a possibilidade de estar no console por todos os motivos, por performance, etc. Então, é isso, basicamente, entendeu? Alguém fazer pergunta, gente? Querem jogar mais um pouquinho? O controle do Nintendo 64, ele tem mais botões do que o controle do PlayStation 3, né? Uhum. Como que funciona assim essa ligação entre... Então, na verdade, não são todos os jogos do Nintendo 64 que estão aqui. São jogos compatíveis, entendeu? Estão compatíveis aqui também com o mapeamento de botão. Então, esse problema não acontece no caso. Oi. Oi. Eu gostaria de saber qual é a configuração do hardware do seu produto. Então, ele é um Odroid C2. E a configuração é, ele tem um processador 64 bits. Eu não estou exatamente lembrado da configuração do Odroid, mas é 64 bits, 1 GB de RAM, né? E o armazenamento é em SD, né? Tem um processador de vídeo dele integrado no núcleo do processador principal. Né? Então é um computadorzinho pequenininho assim. Então, basicamente isso, entendeu? Alguém quer fazer mais perguntas, gente? Ah, querem ver demonstração mais? Você falou que só tem os jogos do Nintendo 64 que são compatíveis com o controle. Isso. Não seria uma boa opção vocês fazerem, como que se diz, uma entrada separada para acoplar no console e assim a pessoa poder jogar com o controle que ele tem do videogame mesmo, se ele tiver? Aí não possibilitaria colocar mais jogos dentro da coletânea? Na verdade, isso aí é uma ideia. Na verdade, os jogos são limitados pelo controle e pela a capacidade exatamente do sistema conseguir rodar perfeitamente o Nintendo 64. Na verdade, o Nintendo 64 entrou como um bônus. Ele foi a última coisa a entrar. E ele tem um set reduzido de jogos exatamente por causa disso, para não acontecer problema de performance nem de limitação. Mas essa ideia do controle original, a gente já está pensando nisso, com certeza. Os controles originais, né? Também da parte prática e peça de reposição para o console mesmo. Ah, sim. Não, a peça de reposição a gente tem ela disponível, então não tem... Com facilidade? Facilidade, assim? sim. Não tem esse problema, entendeu? Mais alguém? Querem ver mais demonstração? Os jogos do PlayStation 1 o pessoal tem perguntado, né? Inicialmente eu tinha até incluído. Acontece que os jogos do PlayStation 1 eles ocupam um espaço bem grande comparados a esse. Assim, em média, 1 giga, né? Vamos dizer assim. Às vezes eram 2 ou 3 CDs. E como são muitos jogos, acaba que se eu botar 500 jogos de Play 1, o pessoal vai pedir aquele jogo que faltou. E aí vai acabar inviabilizando os outros consoles. É por isso que ele não está aí, entendeu? Tá ok, obrigado. Valeu. Oi, boa noite. Oi. Eu gostaria de saber, assim, estão perguntando muito sobre o jogo em si, mas eu queria saber um pouquinho mais do negócio, né, por trás. Você começou fazendo para você mesmo, de brincadeira e tal, né? Agora você já está preparado, assim, já montou como uma linha de montagem, por exemplo, para ser a coisa bombar, para você começar a produzir em grande escala? Isso, você está preparado para isso? Isso. Esse foi um desafio, né? Porque, na verdade, você tem que se preparar e não se preparar ao mesmo tempo. Porque se você adquire uma quantidade grande de hardware e a coisa não funciona, não vende, ferrou, né? Você fica com aquilo tudo encalhado. Mas aí tinha o ponto de equilíbrio. Tinha essas primeiras unidades que a gente sentiu o mercado para ver como é que era. Como agora tem tido essa saída, sim, a gente já estruturou essa linha de produção para poder fazer isso de maneira rápida, entendeu? Eu vi ali alguém pedindo microfone no meio. Alguém quer perguntar alguma coisa, gente? Hein? Ficaram tímidos? Quer perguntar lá do outro lado. Boa noite. Oi. Eu queria perguntar para você, a sua opinião sobre os jogos que as crianças hoje têm à disposição para brincar, né? Na nossa época, pelo menos na época da maioria das pessoas, a gente tinha, né, o Mario, enfim, entre outros, para brincar. Hoje tem à disposição das crianças jogos que, enfim, inimagináveis, né? É verdade, cara. Eu acho que esses jogos dessa época aí eram bem mais lúdicos, né? Ou seja, bem mais jogos mesmo, né? Onde a pessoa, a criança ou quem quer que seja que estava jogando, se divertia mais, no sentido de que tinha mais opções e um horizonte maior de coisas, de elementos lúdicos dentro do jogo, né? Apesar da resolução não ser a que a gente tem hoje em dia, né? Eu acredito que os jogos de hoje em dia privilegiem menos essa parte lúdica, né? E sim os gráficos e até, inclusive, tem até uma teoria aí que os jogos de hoje em dia ficaram mais fáceis, né? Do que esses jogos que eram aí. Porque você passar por uma fase dessa aí, você ficava penando, né? E hoje em dia parece que se privilegiou isso, a capacidade gráfica e o jogo em rede, né? Que é o grande negócio aí de hoje em dia, os moleques jogam em rede, né? Então, eu acho que nessa época era mais lúdico, sim, né? Hoje em dia, vamos dizer, é mais profissional, não sei, né? Teria como você passar para a gente o preço do produto? Sim. Oi? Teria como passar para a gente, mais ou menos, ou uma variação, pelo menos? Sim. O preço, na verdade, é de R$630, né? O console básico, né? E na verdade, essa margem de lucro que a gente está tendo é muito pequena. Porque toda a logística para você montar o console aqui no Brasil, você já pode imaginar, né, como é que é. Nada é produzido aqui. Então você tem que contar com a importação do negócio, você tem que esperar. Então esse foi o valor que a gente chegou. Bastante razoável, considerando que um jogo hoje em dia está quase R$200. Né? Um jogo só, eu acho. Tá, ok, obrigada. Nada. Mais perguntas, gente? Alguém mais? Mário, eles querem o quê? O Mário? Tá. Princesa, Mário? Eles querem ver Mário, asteroides, olha só. Não dá para ficar passar a noite jogando, é só para dar uma olhada, tá, gente? Alguém quer jogar aqui? Eu não sou um exímio jogador, não. Eu ia perguntar se alguém quer jogar um pouquinho, mas eu acho que vai criar um problema aqui com o número de pessoas. Ah, é só para dar uma... Não, é só para fazer uma demonstração, né, pessoal? Eu acho que com quase 3 mil jogos a gente vai ter apresentação para a noite inteira, né? Acho que... E tem um detalhe também que esses jogos que salvam, você salva no próprio console, né? Esses jogos que salvam progresso, tipo o Mario, além de ter o save state, né, que você salva o estado do jogo, que é uma coisa, né, do console, tem a possibilidade de salvar dentro do jogo normal, como você fazia no jogo, no cartucho mesmo, né? Então, basicamente, é isso aí. É isso. Ele queria saber se tem um Nintendinho. Ah, o Nintendinho é uma polêmica, cara. É. Inicialmente tinha incluído o Nintendinho, só que ele estava interferindo nos outros consoles e estava dando problema. Aí teve que tirar o Nintendinho. Mais perguntas, gente? Não? Luiz, faz a sua propaganda, diz aonde o pessoal encontra seu console. Então tá. Para o pessoal ter mais detalhes, tá? Sim. Fica à vontade. Ah, tá na rede social, que é o Facebook/RetroPixelBR, RetroPixelBR, e no site, que é o www.retropixel.com.br. E aí divide até 12 vezes aí, entendeu? É isso. Se abre, pode acender a luz aqui dos corredores? A gente não cair. Bom, vamos passar a palavra para as nossas próximas convidadas. Tudo bem? Bem-vinda. Valeu, gente. Bom, eu vou pedir que a equipe mesmo se apresente, conte o motivo da vinda, faça seu... venda seu peixe. Ok? Obrigada. Boa noite a todos. Meu nome é Aline, eu sou gerente comercial da People Formação Completa. Para quem não sabe, a gente fica ali no edifício Mezaninos, na Sobreloja. Eu passei para vocês esse panfleto com todos os nossos cursos, com todas as nossas qualificações. E o pessoal de publicidade tem descontos de até 30% nos cursos de web design, design gráfico. Inclusive, o nosso professor de design gráfico, Gerson Boy, ele já foi eleito campeão mundial de Photoshop. Quem quiser assistir uma aula experimental pode ficar à vontade. E o pessoal de administração, a gente também está com duas turmas de Excel básico e Excel avançado, já para iniciar nessa próxima semana aí. Então, o pessoal que participou da palestra tem descontos de até 30% com a gente. Tá? E eu passei também uma fichinha para vocês preencherem. Só preencher com o nome e telefone, colocar o nome da universidade, que no final da palestra da Geórgia, a gente vai sortear essa cesta aqui de chocolate da Cacau Show. Não ganharam? Vou passar distribuindo para o pessoal que não ganhou, tá? Vou passar aqui para a Geórgia. Ela vai falar um pouquinho para a gente de como pensar fora da caixa. Oi, gente, ela está passando novamente os cupons do curso para o pessoal que não recebeu. Por favor, identifiquem aí, ó. Eu não recebi. Oi, pessoal, boa noite. Meu nome é Geórgia Barros. Eu sou a diretora da People. Sou consultora também, estou em parceria aí com o consolezinho aí de videogame. A ideia aqui, eu vou falar como empreendedora, né? Think outside the box, né? Pensar um pouco fora da caixa, né? E passa o próximo vídeo para mim. Acho que mostrou o game, né? Eu vou passar um videozinho também no final. Menor do que um celular. Tá, a minha formação basicamente é em finanças. Tá? Eu trabalhei quase 20 anos em empresas multinacionais, sendo 12 na última, né, onde eu tive a oportunidade de trabalhar de tudo um pouco. Enfim. E assim como o Luiz, a gente desenvolve processos dentro de empresa, a gente coloca um monte de coisas novas, só que a gente fica dentro da caixa, né? Chega uma hora que você tem uma limitação e você não consegue seguir adiante. E, bom, enfim, eu estava agoniada, com 36 anos na época, doida para colocar meus projetos para frente. E aí eu resolvi abrir um negócio, vim para Friburgo, né, que já é uma qualidade de vida, tinha filho pequeno, e vi uma oportunidade na área de educação, comprei uma franquia, né, que antigamente era Beat Company, agora é People, e onde eu tive a possibilidade, dentro da franquia, de participar de comitê de marketing, discutir campanha de marketing. Então, a galera aí de publicidade, propaganda, conversava muito com o pessoal de agência, né, a possibilidade de desenvolver, criar, escutar, analisar mercado, sabe, estudar marketing digital. Então, a gente, na verdade, a gente muda completamente quando a gente sai da caixa, né? Quando a gente começa a querer desenvolver, e aí o Luiz falou muito, né, que a gente meio que tem que se virar, tem que fazer as coisas, e aí foi o que eu fiz. Também sou sócia proprietária da empresa Estelar Produções Artísticas, trabalho com a Globo. Né? Então, eu faço toda a parte de gestão dessa empresa. Ela fica no Rio de Janeiro. Né? Então, também faço essa parte de consultoria. Conheci o Luiz no Serra do Silício, não sei se vocês já ouviram falar, onde eu faço parte. E ele me veio antes com a ideia do sistema e depois do console, para, olha, me ajuda a fazer aí a parte comercial e de marketing desse negócio. Né? Então, obviamente, a gente tem um trabalho em parceria com a Design Net, que é uma empresa, uma agência de marketing de marketing e de marketing digital. E a ideia, sim, é justamente a gente começar a desenvolver. Então, acho que alguém perguntou aqui, ah, como é que está sendo a divulgação e tudo, né? A divulgação, na verdade, para a gente foi uma surpresa. Por mais que a gente tivesse feito uma pesquisa de mercado, né? E a gente, para todos os negócios, para tudo que a gente for abrir, a gente tem que fazer pesquisa de mercado. Né? Qualquer coisa, essa é uma dica até de quem está começando um negócio, né? De quem está querendo começar a trabalhar em agência de marketing, qualquer coisa, a gente tem que começar sempre com pesquisa de campo, pesquisa de mercado. A gente não faz nada se a gente não escutar. Né? E a gente vai escutou cada um. Para vocês terem uma ideia, a gente desenhou o perfil de pessoas acima de 30 anos, 35 anos, e estamos com uma grande surpresa com as pessoas do Retropix, com o pessoal de 25, 22 anos. Né? Aqui, conforme vocês foram colocando aqui o Sonic, né? E ouvia um murmúrio, ah, nossa, nem acredito, coloca o Mário e tal. Então, foi uma surpresa para a gente pegar um público de 20 e poucos anos. Uma surpresa para a gente pegar um público, por exemplo, do Sul, do interior do Sul. A gente imaginou que ia ficar mais ou menos aqui no Sul, São Paulo, Rio de Janeiro. Então, por isso, a pesquisa de mercado é muito importante. Nós fizemos uma pesquisa de mercado muito local e, quando a gente foi para as redes sociais, né, na verdade, foi a grande surpresa. Né? Então, para aquele pessoal, principalmente, que quer trabalhar com a parte de marketing digital, não sou formada nessa área, estou falando por experiência própria, surpresas acontecerão, né? E a gente tem que se adaptar. Passo o próximo slide. Bom, então a ideia aqui é primeiro falar sobre pensar fora da caixa, né? Então, o que seria essa caixa? O que vocês acham que seria exatamente essa caixa que a gente está falando, pensar fora da caixa? Mas antes de sair da caixa, o que vocês entendem como a caixa, né? O que, em termos de desenvolvimento, de ideias, o que vocês acham? Interaja um pouquinho comigo. Oi? Senso comum. É, pode ser. O que mais? Zona de conforto. Isso aí. O que mais? Dá dois cliques para mim. Zona de conforto. É, qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Yasmin, e um lugar, uma situação do qual nos tornamos reféns. Né? Então, eu estava dando exemplo aqui, quando eu estava na empresa, e numa multinacional, o Luiz também, a gente queria botar a ideia para fora, a gente queria desenvolver novos projetos, a gente queria fazer, mas a gente estava refém de processos. Aprendemos muito? Aprendemos. Foi um momento que a gente passou, mas que foi importantíssimo para quê? Agora está na hora de eu bater asa. Está na hora de eu botar o meu projeto para frente. Né? Então, a caixa, na verdade, ela representa o limite do pensamento criativo. Só para eu fazer uma estatística aqui rapidinho, né? Quem é de publicidade aqui? Publicidade aqui, com o pessoal que levantou, é publicidade, propaganda e jornalismo? Não. Tá, jornalismo. Tá, legal. E quem não é da área de comunicação? Legal. Então, assim, pensamento criativo não significa só que a pessoa, obviamente, seja da área de marketing, de publicidade, propaganda e jornalismo. Né? A gente, na verdade, a gente tem que ser... Eu vim da área de finanças, né? Uma área que não tinha nada a ver. Hoje eu estou discutindo campanha de marketing com empresas, com agências, porque eu tenho que desenvolver a ideia, eu tenho que analisar mercado, eu tenho que fazer uma série de coisas. Então, na verdade, a gente tem que pensar fora da caixa. A gente tem que sair daquilo ali para quê? Para se desenvolver. Né? Então, a ideia, né, é sair dependência, da insatisfação, eu quero mais, né, e pular para sua realização, liberdade, confiança e etc. Tá? Bom, mas como é que você pode pensar fora da caixa? Aqui ele já até clicou, né, que é acompanhar o noticiário, mas eu vou botei algumas dicas, na verdade, 5 dicas, são várias, né? Então eu queria que vocês também interagissem comigo. Assim, qual a ideia? O que vocês entendem como pensar fora da caixa, fora sair da zona de conforto? O que precisa? Quais são as dicas? Quais são os passos que vocês precisam para pensar fora da caixa? Sem jogar no Google, tá? Não se acomodar, ser proativo. Exatamente. O que mais? Oi? Ser original, inovador. A gente vai falar muito sobre inovação daqui a uns 3-4 slides, mais ou menos, que é uma das partes que eu mais gosto, inclusive. Também sou da área de TI, tá, pessoal? Sou de finanças de TI também. O né? Que mais? Bom. Uma das dicas aí é acompanhar noticiário. Por quê? Por que vocês acham que acompanhar noticiário é importante para pensar fora da caixa? Porque tudo que eu vejo na televisão eu vou acreditar e aquilo é verdade? Principalmente para os jornalistas? O que vocês acham? Não, né, pessoal? Que, na verdade, aquilo ali é uma fonte de crítica, de coisas que você efetivamente vai começar a pensar, a discutir, a analisar. Fica para mim, por favor. Né? Então, fica antenado o que acontece de novo. Então, por exemplo, ontem a gente teve lá a votação da Dilma, né? Hoje o Temer lá... o Temer, na verdade, discutindo lá, discursando, né? Até eu estava lanchando ali na cantina e estava falando. Isso significa que eu estou a favor de tudo que está acontecendo e beleza pura? Não, né? Na verdade, aquilo ali é uma fonte de conhecimento, né? É referência para quê? Para estimular coisas novas que eu possa desenvolver. O Luiz falou muito aqui negócio de a questão de estudar, né? Eu estou na área de educação também. Então, a gente... quando a gente quer pensar, quer desenvolver, quer fazer qualquer tipo de coisa, o que a gente faz, pessoal? A gente estuda, né? A gente procura fontes, a gente procura conhecimento. Conhecimento é a base de tudo, principalmente para você parar, analisar e fazer críticas, né? E principalmente para o pessoal de jornalismo, né? Então, o pessoal de jornalismo tem que falar assim, não, eu tenho que levar uma informação. Na hora que você leva uma informação, tem que ter uma fonte. Né? Não sou especialista nisso, né? Mas a gente vê. Mas quando ele leva a fonte, também tem toda uma crítica em cima disso. Né? Então, é pensar realmente assim, com base em uma informação, você desenvolver o quê? A sua análise. Né? Pode dar 2 cliques, por favor. R para acertar. Esse é um dos pontos, mas dicas mais importantes com relação a pensar fora da caixa. Tá? A gente sabe de tudo. Não, né? Então, o que a gente mais faz é errar. Né? Hoje eu devo estar assim, fazer palestra para mim. Assim, o Luiz estava aqui praticamente entre as primeiras palestras que ele está fazendo. Eu também estou um pouquinho mais à frente, alguns anos de palestra. E até hoje eu fico meio assim, mas cada erro que eu faço lá atrás eu vou acertando. Não estou dizendo que eu ainda vou acertar mais, com base até no que vocês passarem para mim. Mas, assim, a gente tem que, com base nos nossos erros, desenvolver novas coisas. Então, o que acontece como empreendedora, que eu vou falar com vocês, como dona de algumas empresas? A gente erra todo dia. É todo dia. Eu tenho alguns funcionários aqui, Adilane, Edmo, Aline, tem alguns ex-alunos meus aqui, tem o Vitor, tem o Cassiano. Né? A gente erra o tempo todo. E aí a gente tem que pensar assim, eu estou certo? Não. Eu tenho que pensar fora da caixa, eu tenho que ver quais são os meus erros para desenvolver novas coisas para poder entregar um serviço bem feito. Né? Então, aprender com os erros para obter melhores resultados e oportunidades. Tá? Premie os criativos. Aqui eu coloquei o Star Wars, porque eu sou fã de Star Wars, e tem uma outra passagem, um outro filme que eu gosto muito. Né? Inclusive, é um filme que eu acho uma criatividade absurda. Né? Mas por que premiar os criativos? Eu vou falar do Edmo de novo, né, Edmo? Porque é um menino que está começando agora, faz o marketing digital da Pipo, levanta a mão, Edmo. Né? E, enfim, então a gente está procurando... Não só eu aprendo com ele, como ele aprende comigo. Né? Então a gente troca ideia. Eu tenho alguns anos na frente dele, né? Mas eu sei tudo? Não. Ele está dentro de uma área que ele está aprendendo, mas ele traz coisas novas para mim e eu levo coisas novas para ele. Então, praticamente todo dia eu sento com o Edmo para a gente trocar ideias e ver. Enfim, e ele é premiado várias vezes porque realmente ele traz muita ideia legal. Né? Então, dentro de uma empresa, eu, pelo menos, eu procuro premiar sempre aquele pessoal criativo que traz coisas novas. Não são aqueles que batem metas, mas aqueles que trazem ideias inovadoras. Né? Então, vocês, quando estiverem numa agência, quando estiverem numa posição de gerência, ou qualquer coisa, a melhor coisa do mundo é receber um elogio. Nem que seja um elogio. Né, Edmo? Igual eu fiz agora, publicamente, para você. Né? Essa aqui é a parte que eu vou tomar um pouquinho mais de tempo, que é a parte chamada gente, né? Porque é o G.N.TE, né? Gente, porque tudo é feito com gente, né? Então somos nós que desenvolvemos coisas novas, somos nós que erramos, somos nós que desenvolvemos novos projetos, novos processos, né? Eu gosto muito da parte de projetos o tempo todo. Eu vim da área também de TI, eu trabalhava na área de finanças dentro de uma empresa de TI, eu tenho as duas formações, né? Eu desenvolvia projeto o tempo todo a gente tinha que ser criativo, tinha que ser pensar o tempo todo, desenvolver, melhorar. Então, toda vez que alguém me traz um projeto novo, eu acho muito legal. Eu participei como uma das organizadoras do Startup Weekend. Alguém já ouviu falar aqui em Startup Weekend? Áudios de fora? Então, eu participei da primeira como organizadora, esse segundo, infelizmente, eu não pude estar. E ali você via várias pessoas tendo ideias, várias pessoas de várias áreas, identificando um problema e desenvolvendo. Então, nessas áreas, na área de startup, de inovação, e startup não significa só que é da área de TI, tá, pessoal? Startup também são desenvolvidas novas ideias, criatividades e processos e projetos. Né? Então, quando a gente fala de gente, né, a gente está falando daquele pessoal que, além da parte de gente, tem a parte de negócios e a parte justamente de inovação, de tecnologia. Então, eu vi lá fora que o Alan ele fez lá uma... colocou lá algumas coisas antigas, né? Os alunos de criação, né? Então, a gente viu como desenvolveu, né? Como tudo se desenvolveu. Tinha uma máquina antiga, tinha telefone antigo, né? Então, assim, a minha mensagem para vocês é: por que não aliar sempre a inovação, a criatividade que vocês têm com inovação, com mudanças, com desenvolvimento, né? Então, eu botei até o caso aí do Mark Zuckerberg. E ele é muito interessante porque ele aliou a tecnologia, né, com uma nova forma de fazer negócios, né? Então, essa parte de marketing digital aumenta as possibilidades de fazer negócio. Então, alguém perguntou também sobre como é que você está fazendo e tudo. Hoje, o Facebook é uma grande aliada de negócios para a gente da área de negócios, né? Então, tem alguém aqui que pretende se especializar em mídias sociais, alguma coisa assim? Na área de mídias sociais? Aqui. Então, essa área de mídias sociais hoje, para a gente que é da área de negócios, é importantíssima. Que, por exemplo, até nesse projeto que eu estou fazendo a consultoria de gestão, junto com o Luiz, do Retropixel, a gente usou muito as mídias sociais. Então, hoje a gente está vendendo muito mais pelas redes sociais do que fisicamente. Né? Então, foi feito um trabalho de inteligência pelo pessoal da agência de mídias sociais, onde se definiu o filtro, o perfil, o tipo de público que a gente queria atingir. Alguns ficou um pouquinho fora, a gente está ajustando, mas foi justamente graças ao pessoal de mídias sociais, dessa criativa. Eles criam o tempo todo, eles criaram GIFs animados, super legais, e a gente está conseguindo ampliar o negócio. A gente está conseguindo ampliar um leque, atingir pessoas que a gente realmente não estava nem imaginando que a gente poderia atingir, né? Mas para toda criatividade, a gente precisa de prazo, né? Então não adianta, por exemplo, o Luiz ele desenvolveu aí esse projeto mais ou menos em 6 meses, né, Luiz? Mais ou menos 6 meses. E não adiantava nada ele ficar toda a vida desenvolvendo um projeto do videogame, é muito legal, todo mundo ia gostar. Ah, poxa, você podia fazer se não tivesse um prazo. Todo projeto, toda ideia, toda criação tem que ter início, meio e fim, né? Então, eu vim da área de projetos também. A gente, na área de projetos, a gente era muito organizado com cronograma, né? Então, a gente tinha que ter início, meio e fim. Então, para tudo, a gente tem que ter... A mesma pessoal de criação, principalmente o pessoal de criação, né? Vocês têm que colocar essa ideia para frente. Uma hora tem que terminar, né? Senão fica toda a vida e fica igual aquele pessoal de sonhos, né? Eles ficam a vida inteira no sonho, eu vou abrir empresa, eu vou criar, vou desenvolver um produto, e na hora do vamos ver, do din-din do negócio mesmo, não funciona. Eu sou da área de negócio. Então, o pessoal que trabalha comigo já sabe como é que funciona. Só pergunta assim, quanto é e quando que vai sair? Porque eu não vou ficar colocando dinheiro a minha vida inteira. E é assim que funciona, para que principalmente o pessoal de criação, de publicidade, propaganda. A gente logo, eu sou do comitê de marketing da minha marca. A primeira coisa que a gente pergunta para o pessoal é o seguinte, tá bom, é muito legal, quanto que a gente vai desembolsar e quando que é o prazo final? É isso que vocês vão escutar o tempo todo, principalmente da gente, que é da área de negócio. A gente quer resultado o mais rápido possível, né? E aí, falando em crise, né? Toda crise gera o quê? Oportunidades, né? Então, a nossa área, principalmente de educação, né, lá da People, a gente está tendo até um movimento um pouco contrário, assim como a de games também, de diversão, com relação à crise. Por quê? Porque a pessoa está desempregada, a primeira coisa que ela vai procurar é emprego. Aí chega na hora do emprego, ela vai falar assim, não, mas olha só, mas você precisa fazer Photoshop, você precisa fazer isso, fazer aquilo. A gente capta vaga, eu tenho parceria com várias agências de marketing lá nossa. E aí, na hora que eu mando um currículo de alguém, eu falo assim, pô, mas o cara não tem um Photoshop aqui? Né? Não sabe um web designer? Como é que ele quer trabalhar para mim, eu, agência de marketing digital, se ele não sabe o básico? Né? Então, assim, nos problemas surgem oportunidades. Então, na hora que a gente se vê diante de uma crise, né, diante de uma crise surge uma oportunidade. E oportunidades, muitas vezes, geram negócios. Né? Então, isso é uma dica para vocês, porque eu sou sempre antenada no mercado. Onde tem problema, eu estou olhando para ter uma solução para poder ganhar dinheiro em cima daquilo ali. Né? Então, assim, fiquem de olho sempre nos problemas. Não coloquem, como é que eu vou dizer, barreiras, dificuldades, porque dificuldades todo mundo tem. Mas para toda dificuldade há uma solução. Tá? Então, tem uma coisa que eu trabalhei com a área de qualidade. E a gente tinha uma frase que era assim, me dê um problema que eu te dou 100 soluções. Né? Então, a área de qualidade, e por isso a preocupação de tudo que a gente trabalha, claro que tem os erros, a gente tenta acertar, mas tudo a gente procura trazer o quê? Soluções para os problemas. E por isso que a gente tem que escutar o nosso público. A gente tem que escutar o tempo todo o nosso cliente. Tá? Mas pensar fora da caixa é isso mesmo. Colocar a mão na massa e correr risco é viver a experiência e pagar para ver. O Luiz colocou aqui no, na apresentação anterior, né, que sobre o viver a experiência, o pagar para ver. Né? Então, a gente procura sempre pagar para ver. Claro que tudo tem um limite. Né? Então, a gente tenta ver até onde que dá para ir. Mas, se der, vamos arriscar, vamos fazer um projeto piloto. Então, assim, lá na empresa, toda vez que a gente vai começar um projeto, nas minhas consultorias também, que o meu cliente quer alguma coisa a mais, o que, que eu faço? Vamos fazer um projeto piloto, vamos criar, vamos botar essa ideia para frente. Mas, espera aí, vamos olhar todos os problemas. Né? Então, ó, pode ter esse problema, isso, isso, pode acontecer isso, isso. Mas vamos ver, vamos fazer um projeto piloto um pouco menor, vamos fazer um evento pequeno. Então, é assim que funciona. Né? Então, quando vocês tiverem uma ideia e tudo, por que não colocar, pegar um patrocinador? Mas comecem pequeno, comecem testando, que é assim que funciona o mercado. É pesquisa de mercado, é projeto piloto, é testar o mercado, é pivotar. Pivotar significa que é, às vezes, mudar o rumo, mudar para onde você vai, tá? Para justamente o quê? Para você acertar no final das contas. Na pior das hipóteses, ficaremos mais experientes. Então, assim, contudo, a gente está ganhando o quê? Experiência. Então, pensar fora da caixa é arriscar? É. É tentar coisas novas? É. É ser criativo? É. É muitas vezes você está dentro de uma... Mesmo dentro de empresa, a gente está falando um pouco fora de empresa, mas dentro de empresa também. Muitas vezes você tem que ser criativo, você tem que desenvolver coisas novas, você tem que mudar o rumo mesmo, muitas vezes, mudar pessoas de lugares. Para quê? Para, no final das contas, você fazer o quê? Você ter um resultado positivo, você gerar efetivamente aquela ideia, né? Eu estou indo rapidinho, que eu vou entrar num vídeo, que aí eu vou tomar um pouquinho mais de tempo. Então, assim, no final das contas, quando você coloca a mão na massa, quando você faz, bota a ideia para frente, a primeira coisa que você tem que fazer é acreditar. Então, você teve uma ideia, você vê que realmente fez a sua pesquisa, viu que tem uma possibilidade, acredite, porque é o primeiro passo para fazer acontecer. Então, se eu não acredito no meu produto, se eu não acredito na minha ideia, se eu não acredito na minha criatividade, o que, que vai acontecer? Não vai acontecer, né? Então, você tem que acreditar antes de mais nada. Fazer acontecer sempre. Então, um lema que eu tenho lá na empresa, eu não fico muito tempo discutindo sobre um determinado assunto, né? O pessoal que trabalha comigo sabe. Então, a gente tenta fazer acontecer, né? A gente acredita, a gente avalia, conversa, troca ideia, faz brainstorm. Enfim, faz muita chuva de ideias, né, que é o brainstorm. Para quê? Para justamente, eu não sou a voz da razão. Então, eu escuto a Adilane, eu escuto o Edmo, eu escuto a Aline. A gente cria uma ideia, elas têm muitas ideias, né? Então, dentro do ambiente empresarial, a gente faz muito, que a gente chama assim de reuniões em geral, mas é o war room, que é a sala de guerra, onde a gente troca ideias, justamente para chegar num senso comum, numa ideia única e colocar a ideia para frente, né? Então, a minha mensagem para vocês é essa. Eu vou passar um vídeo onde eu vou explorar um pouquinho a ideia sobre ser criativo num produto extremamente simples de um senhor que ele vende muito, né? Então, vai lá. Queria que vocês prestassem atenção nesse vídeo do início ao fim. Se você me pagar, eu vou te dar um pouco de álcool gel 70 se passar na mão, tá bom? Não, tá bom. Olha só. Ah, que beleza. Obrigada. Beleza. Obrigado. Tchau. Você. Tchau. Tchau. O freguês que chega para comprar um pacote de pipoca aqui no meu carrinho, ele tem algumas vantagens. Vantagens essa que nem ninguém oferece. Aqui na Pipoca do Valdir, o freguês tem muitas vantagens. Isso que eu estou fazendo aqui, que vocês estão vendo, eu estou desinfetando os meus utensílios com álcool gel 70, né? E a bancada onde vai ser armazenada a pipoca, porque no transporte do carrinho, no abrir o carrinho, a gente sabe que tem uma série de bactérias no ar. Então, para evitar que essas bactérias se concentrem no meu carrinho de pipocas, é feito esse trabalho todos os dias de desinfetar os utensílios, a bancada do carrinho, para depois deste processo feito, que a gente vai começar a fazer a pipoca e atender meus fregueses. Ai, é uma pipoca muito especial, muito caprichada que ele faz, é muito gostosa. E a ventegene dele é muito bonita, sabe? Eu estou na cidade e eu não deixo de pegar a pipoca dele aqui, mas isso nem que eu esteja lá para baixo, eu venho até aqui buscar a pipoca dele. Ele é muito simpático, muito bacana. Obrigado. Saúde, bom negócio. Obrigado. Tudo de bom para a senhora. Tá. Hoje a pipoca do Valdir se tornou-se muito conhecida justamente pelo respeito que eu tenho pelo meu freguês, pelas inovações que eu venho fazendo, porque é muito importante a gente inovar. Porque a gente percebeu que o freguês comia pipoca e não tinha de limpar as mãos. Então a gente colocou aqui, fez o kit higiênico contendo um guardanapo, um palito de dente coberto e uma bala de menta para depois da pipoca o freguês dar um frescor melhor na sua boca, né? É claro que junto com o kit higiene, a gente aproveita fazer a divulgação de todos, de todo o processo que é feito diariamente aqui no meu carrinho. É claro que não para por aí, né? Hoje as pessoas estão muito preocupadas com a saúde, né? E principalmente com o colesterol. Então, para mim, não perder o meu freguês por causa do colesterol alto, eu resolvi mudar o óleo que eu trabalhava antes com óleo de soja. E hoje eu ofereço ao meu freguês o óleo de girassol, canola e, mais importante, sem alterar o preço da pipoca. O freguês tem qualidade e paga o mesmo preço. É, são inovações que a gente vem fazendo e que, na verdade, são pequenos detalhes, mas é que fazem uma grande diferença. Nós temos o cartão fidelidade, né, que a cada 5 pacotes de pipoca, o freguês ganha um. Então, sempre que meu freguês chega para pegar sua pipoca de cortesia, para mim é um motivo de festa, porque eu tenho certeza que o meu freguês não compra da minha concorrência, ele é fiel a mim. Aí eu tenho um processo aí que no final do mês eu retiro 30% da minha receita líquida para reinvestir no meu negócio. Então foi onde eu comecei a comprar meus uniformes. Tanto calça, sapato, enfim, o uniforme completo. Quando eu consegui comprar um uniforme para cada dia da semana, aí eu resolvi imprimir os dias da semana nos meus uniformes, o meu freguês ter a certeza que até o uniforme é trocado diariamente. Aqui foi um sonho que eu realizei. A minha primeira vez que eu andei de avião, fui para Fortaleza, trabalho, então a pipoca tem realizado sonhos meus também, que imagina, um pipoqueiro ir de Curitiba a Fortaleza, fazer palestra, ganhar dinheiro, voar, se hospedar num hotel 5 estrelas, coisa que nunca passou pela minha cabeça, e ganhar dinheiro. Muito bom, né? O bom empreendedor para mim hoje é aquele que acredita que pode fazer e que pode dar certo. E é claro, a partir do momento que a pessoa não acreditar naquilo que está fazendo, ela não vai chegar em lugar algum. Hoje, aqui no meu carrinho de pipocas, vocês perceberam que eu só vendo pipoca. Mas a gente pode vender muitas outras coisas junto com a pipoca. Se você andar um pouco aqui no Anel Central, você vai encontrar carrinho de pipoca vendendo sorvete junto com a pipoca. Então, doce industrializado, vende-se muitas outras coisas junto com a pipoca. Mas eu queria ser reconhecido como o melhor pipoqueiro. Então, por isso eu foquei somente na pipoca. Então, o bom empreendedor é aquele que faz o que gosta e que não pode desviar o foco do que está fazendo, porque se você começar a tirar para todos os lados, não vai chegar em lugar algum. Porque o que eu sempre falo, a gente não pode ser tudo para todos ao mesmo tempo. Bom, pessoal, queria abrir um pouco agora, quero escutar a opinião de vocês, passo a passo desse vídeo. Né? Obrigado. Então, eu quero escutar de vocês. O que vocês acharam do vídeo, passo a passo? O que chamou a atenção, né? Passo a passo desse vídeo? Porque ele falou várias coisas que ele teve que inovar, que ele teve que desenvolver, coisas novas. Falou sobre fidelidade, a fidelização do cliente, enfim. Então, eu queria escutar um pouquinho de vocês. O que vocês captaram do vídeo? Eu estou com o microfone aqui, quem quiser fazer pergunta, tá? Comentar o vídeo, comentar o material, alguém quer fazer algo, gente? Sono? Pipoca? O quê? Foi higiene? Alguém falou aí com a parte de higiene? Isso. Então, uma coisa também que ele falou, que, assim, que eu acho também super nojento, né? Quando você vai na pipoca na rua, né? É que, poxa, que negócio fica ali, ônibus passando, né? E ele tem toda uma preocupação, primeiro dele fazer a limpeza, né, daquilo ali, é da, do tacho, né? Onde, onde faz a pipoca, a preocupação da vestimenta, né? Então, ele demonstrar que, olha, eu estou trocando todo dia, não é aquele negócio encardido, amarelo, não. Né? Então, assim, o quanto ele, ele se preocupou com uma coisa que parecia simples, né? Então, assim, ah, uma limpeza, olha aqui, ó, estou trocando, você tem um, um saquinho. Isso aí. Pô, legal, gostei da observação. Porque, assim, quando fala em vender saúde, né, é, a gente fala muito nas, na questão da experiência, né? Então, até colocando aqui para o console, né, que a gente está vendendo a experiência. É a na verdade, assim, a memória que a gente está trazendo. Assim, a gente tem até alguns casos... Eu vou voltar do Valdir, mas é só voltando à questão da experiência. A gente teve alguns depoimentos de clientes nossos, né, do, do Retropixel, da, do game, né, que a gente está ajudando aí, que está apoiando, que eles falaram justamente sobre a experiência. Né, falaram assim, caramba, eu tenho 33 anos, eu lembrei de quando eu jogava com meu irmão, ele vem para cá esse final de semana para a gente jogar. Aí um outro de quase 40 anos falou assim, caramba, isso me trouxe uma experiência absurda, porque a gente fez jogatina, eu e meus amigos, que a gente jogava quase 40 anos. É, a gente só vivia jogando em rede, eu nunca mais tive a possibilidade, a gente ficou tomando cerveja aqui, jogando final de semana e tal. Então, muito mais, né, do que... Claro, é toda uma preocupação, né, a primeira, é, a primeira venda, né, a primeira é, impressão é a que fica, mas a experiência, com certeza, é uma das que mais ficam. Então, assim, eu, como comitê de marketing, que eu estou trabalhando da marca, a gente fala muito sobre a experiência. Né, a experiência do aluno na pipa, não é só, ah, ele vai lá, faz curso, não sei o quê, vai embora. Não, aquilo ali tem que ser um lugar onde ele se sinta bem, onde a gente tenha a preocupação dele aprender, né, onde ele possa se sentir, por exemplo, a Adilane, que é uma pessoa que trabalha no comercial, que todo mundo conhece, chega na rua, oi, tudo bem, senta lá, mesmo quando termina um curso, eles sentam lá e ficam conversando. Por quê? É a questão da experiência. Então, no marketing, o que eu tenho visto nesses últimos tempos é justamente isso. É a questão de passar a experiência daquele produto ou aquele serviço que você está vendendo. Ele falou da saúde e eu, assim, eu achei interessante observar o uso que ele faz de óleos menos gordurosos, como o de canola, por exemplo, para pessoas que têm um colesterol mais alto. Então... É uma outra preocupação também. Então, a gente visualiza no mercado, né? Então, assim, o que que tá, que a gente fica mais prestando atenção, né? Ah, não, olha só. Então, eu vou ter um diferencial, né? Então, a gente, quando vende, a gente, quando faz uma propaganda, ou quando a gente quer atrair o cliente, a gente tem que ter, principalmente, o quê? Diferencial, né? Então, você tocou num ponto importante também, né? Ele está com diferencial, olha só. De repente, tem um outro cara também que está passando álcool gel, que faz a limpeza e tal. Mas eu tenho um diferencial para você. Você vai comprar comigo, porque aqui eu uso óleo de canola, que aí você não vai ter problema de colesterol, não sei o quê. Então, o cara vai se sentindo cada vez mais importante. Caramba, ele se preocupa comigo. Eu vou ficar aqui, eu vou comer essa pipoca. Então, não é, é, a pipoca passou a ser experiência, passou a ser uma preocupação com a saúde, passou a ser uma preocupação comigo, né? Com eu, pessoa, eu, George, não um cliente, um número qualquer. Tá? Isso. Então, ele se preocupou com kit higiene, né? Porque a pipoca normalmente deixa aquele negocinho no dente, você ri, você fica limpando com a língua, né? Então, ele deu uma balinha para tirar o hálito ruim, o guardanapo, que normalmente a gente fica com a mão toda gordurosa. Ou seja, mais um diferencial que ele está demonstrando. E até pegando um gancho no que você falou, tem também o negócio do cartãozinho fidelidade, né? Então, é um outro diferencial que ele colocou também. Poxa, caramba, além de toda a preocupação comigo, com o cliente, eu ainda posso ganhar uma pipoca de graça. Né? Porque, poxa, o Valdir é gente boa, é lá que eu vou comprar. É aquele cara que é o bom. Mais perguntas, gente? Aqui? Deixa eu só fazer uma intervenção rapidinha. É, vocês estão assinando a lista de hack que passou. Olhem a lista que vocês estão assinando, gente. Em cima tem o tema da palestra. Rodou uma lista Retropixel, agora está rodando uma Geórgia. Então tem dois horários de palestra, dois palestrantes diferentes. A gente vai lançar como atividade diferente, beleza? Boa noite. Você está falando do diferencial, isso é muito bacana, porque traz uma identidade para quem está produzindo aquele material. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção foi quando, no final do vídeo, ele está falando que é interessante focar numa área só. Então, assim, você se propõe a fazer uma coisa e ser o melhor naquela área. Porque hoje em dia, muita a gente pensa, né? Ah, vamos atirar para tudo quanto é lado, tentar um pouco de cada coisa, e a gente perde mesmo o foco de onde a gente quer chegar. Isso foi o que mais me chamou a atenção no vídeo. Não, você está falando um assunto interessante, porque antigamente a gente tinha os especialistas, aí depois a gente passou a ter no mercado as pessoas que sabiam de tudo um pouco, mas não sabiam direito, e voltou a ter essa importância com os especialistas novamente. Por quê? Porque quando a gente foca em alguma coisa, quando a gente desenvolve, pelo menos naquele momento, né, eu até comentei aqui de várias áreas que eu passei, mas foram anos ali, né? Então, se você não se dedicar àquilo que você quer efetivamente, se desenvolver naquilo ali, porque daqui a pouco você vai para o próximo passo, você vai para o próximo degrau, mas realmente você ter foco, você ter se desenvolver naquilo que você se propõe a fazer, faça bem feito, né? Então, até o Luiz comentou aqui na palestra, né, que ele falou assim, não, mas eu pensei no perfeccionismo. Claro que não dá para ser, a gente não consegue nunca ser 100%. A gente tenta, mas pelo menos a gente tenta de se desenvolver e focar e ser bom naquilo que a gente se propõe. Como eu dei o exemplo do marketing digital do pessoal lá da design, que é a especialidade deles, né? Eu estou fazendo propaganda até gratuita, não estou ganhando nada por isso não, tá, gente? Mas, enfim, eles se propuseram a serem bons em marketing digital. E eles são bons, né? Então, assim, eu até indico outros amigos meus, por quê? Porque eles se desenvolveram naquilo ali, eles estudam aquilo ali, eles analisam o mercado e, enfim, e eu, cliente, estou muito satisfeito, né? Eu e outros que eu conheço também estão muito satisfeitos, porque eles se propuseram a fazer algo bem feito. Tá? Boa noite. Boa noite. O que eu achei mais interessante do vídeo foi a respeito da fidelização do cliente. É porque, tendo trabalhado em comércio, como vendedora, eu aprendi, tirei para mim mesmo, que é muito melhor você ter um cliente que volta várias vezes do que ter um que vai ali e compra 20 peças de roupa, mas só uma vez. Então, você que é empreendedora na People, como você faz para que a pessoa que vai lá e faça o inglês volte para fazer informática, para fazer web design, para fazer tudo isso? Então, os alunos pouco me veem. Né? Até o Vitor deve saber disso, pouco não me vê. Mas eu sei o nome de todo mundo. Eu sei de cada problema. Como? A gente faz uma pesquisa de satisfação duas vezes por ano, inclusive uma vai ter agora, e a gente escuta muito o aluno. Então, por exemplo, as pessoas que ficam do lado de fora, elas escutam muito os alunos. Eu até coloco assim, puxem do aluno qual o problema. Né? Porque o professor sempre fala assim, está tudo bem, está tudo tranquilo. Né? Só que a gente tem alguns indicadores que a gente vê que não está tudo bem, e aí é onde a gente tenta ajustar. É claro que a gente tem que escutar sempre do aluno aquilo. Então, por exemplo, a minha recepcionista, a minha vendedora, a pesquisa de satisfação, inclusive, é uma das melhores. Eu vou até aumentar a periodicidade, porque é ela que vai te dizer, porque o aluno não está colocando o nome dele, fulana de tal não sabe que, por exemplo, o Vitor falou que era ruim isso, então ele se sente à vontade para falar. E a gente tem que estar aberto a escutar. Para quê? Para fidelizar, para indicar. Né? Então, assim, o indicador que a gente tem na hora de fechar a matrícula, por exemplo, é o número de alunos que indicaram outros alunos ou renovação de novos cursos, enfim. Então, isso diz para a gente. A gente está no caminho certo. Aí tem outros cursos que não tá indo muito bem. Então, espera aí, vamos acertar isso aqui. Agora mesmo eu mandei dois, o meu coordenador pedagógico, mais a Aline, que está por aí rodando, está aqui. Eles foram num treinamento de Black Belt, que é um treinamento de liderança. Para quê? Para justamente replicar, né? E foi pauleira, né? Foi um negócio, foi pesado, Né? Enfim, para quê? Porque agora eles vão replicar para os outros, né, da equipe, e escutar o cliente o tempo todo. Né? Então, ele falou ali da fidelização, você trabalhou em comércio, você sabe o quanto que é importante. Então, a gente depende dos nossos clientes. Então, não adianta ser arrogante, ah, porque eu tenho 1.000 alunos, um a mais, um a menos, não faz diferença. Mas, espera aí, um a mais, um a menos, daqui a pouco vira zero. Né? Então, a gente tem que ter essa humildade de escutar, saber, quando eu falei em errar lá atrás, né, de pensar fora da caixa, do errar, para quê? Para poder acertar. Obrigada. Alguém mais perguntas? Dúvidas? Jorge, dá o tom aí você. Bom, pessoal, vou passar. O Luiz está aqui desesperado para passar o videozinho final do Retropixel. Antes disso, a minha mensagem para vocês é: não fiquem dentro da caixa, procurem pensar sempre fora, inovar, seja em empresa, seja fora de empresa, seja com sua empresa, em agência e etc. Então, assim, na hora que o desconforto começa, vá em frente com a sua ideia. Não, a gente já tem, vamos procurar o sim. Mas nem sempre a gente tem o sim, mas pelo menos vocês tentaram. Então, acreditem na sua ideia, acreditem no seu sonho, e a minha mensagem para vocês é essa. Então, go ahead. Eu vou passar um videozinho aí só para finalizar aí a minha parceria. Eu vou falar do sorteio, calma. Né? A minha parceria com o Retropixel é de apoio comercial e de marketing. Né? E eu estou acreditando muito nessa ideia e aprendendo bastante também. Eu adoro jogar, já tive locadora de videogame e amo, de paixão. Aí agora a gente vai passar aqui um videozinho e no final a gente vai fazer o sorteio da cesta de chocolate, tá, pessoal? É isso aí. Bom, vou fazer o sorteio aqui da cestinha de chocolate. A Aline me ajuda. Pessoal, agradecer aí quem teve paciência aí de escutar a gente. Espero que a gente tenha contribuído um pouquinho aí com informação. Qualquer coisa, a gente está à disposição lá na People, tá? Mezanino sobre a loja. Patrícia Tardim. Ainda bem que eu dei sorte, né, de você estar aí, né? Vem aqui tirar foto. Pessoal, obrigada aí mais uma vez. Obrigado, Jorge. Valeu. Obrigado, gente. Obrigado pelo carinho. Obrigado.